que seguiam a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Paulo, pelo empenho da missão. O seu zelo ao Evangelho leva o mundo à salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, imanada com Pedro e com Paulo, que seguiam a Cristo por primeiro. Alegrai-vos neste dia que o martírio iluminou, o triunfo destes santos nos confirme no amor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, imanada com Pedro e com Paulo, que seguiam a Cristo por primeiro. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, imanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Todos juntos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará, Senhor. Oremos. Refeitos por este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Logo após aqui a Santa Missa, teremos batizados, 11 horas da manhã, missa no memorial. À noite nós teremos a missa lá no Cruzeiro de Frei Damião. Hoje, último dia do mês, então nós não teremos missa à noite na Matriz. Vai ser lá no Cruzeiro às 19 horas. A partir de amanhã, até quarta-feira, os padres da diocese, nós estaremos em retiro. Todo ano nós fazemos um retiro anual do clero da diocese. Então nós não teremos missa nem terça-feira, nem quinta pela manhã. porque nós estaremos em retiro, só retornamos na quinta-feira à tardinha, por isso, nestes 4 dias, não haverá missa em virtude do retiro do clero que irá acontecer. Por isso, eu peço oração por nós, né? Todos os padres da diocese estarão reunidos, porque é necessário também essa pausa para refletir, para rezar, para amadurecer e crescer na fé. Então, rezem por nós, rezem pelo nosso clero, pelo bispo, que também chega, e é a primeira experiência com ele dentro da dimensão do retiro presbiteral. Por isso, peço orações por nós, para que possamos dar continuidade. Mas sexta-feira, com a graça de Deus, é a primeira sexta. Nós teremos aqui na matriz tanto a missa de 8 horas da manhã, quanto às, como às 19 horas. Então, nós só retornamos às missas aqui na matriz, sexta-feira, com a missa votiva ao Sagrado Coração de Jesus. Lembrando que dia 14, nós teremos a Romaria das Famílias. Todo ano, nós estamos acontecendo, promovido pelo SC, Pastoral Familiar. Nós temos a Romaria da Família no dia 14. Quem puder se organizar para participar, os casais SCistas, mas também é aberto a toda a paróquia. Todas as famílias são convidadas a estar nesta Romaria, 5:30, concentração, acolhendo tantas famílias que vêm da nossa diocese, para logo em seguida fazermos a nossa caminhada até o memorial, encerrando lá com a Santa Missa. Então, de hoje a 15 dias, dia 14, é a nossa Romaria das Famílias. Você é convidado a estar conosco. Rezemos juntos a oração do Santo Anjo. Santo Anjo do Senhor, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Tem uma mensagem? Neste dia de hoje, nós, familiares e amigos do nosso amado Tocha, meu pai, nos unimos em amor fraternal para rezar e pedir a paz de sua alma. Um ano se passou. Com ele, prevaleceram as lembranças, as memórias e, acima de tudo, o amor. O amor que ele tinha por todos nós, aqui reunidos, nos manteve fortes e perseverantes. Foram 365 dias muito difíceis sem meu pai. Pois uma pessoa, quando perde a figura paterna, ela perde a segurança, a referência e a identidade. Tudo ao mesmo tempo. Mas, muito maior do que as dores e todas essas referências perdidas, e muito maior do que qualquer sentimento humano, está o amor de Deus por todos nós. A saudade sempre irá existir. Mas a saudade é um lugar aonde só chega quem amou. Até porque só sabe o que é o amor quem já provou alguma dor. É com a ausência que descobrimos o valor da presença, que descobrimos o quanto valia aquele amor. Amor que amou dura a vida inteira. Se não durou, é porque nunca foi amor. O amor resiste à distância, à saudade e até às divergências. Sem união, não há amor. Portanto, não tenhamos medo da fraqueza e dessa dor que fica, pois existe algo muito maior do que tudo isso, o amor de Deus. Nas mãos dele, entreguei completamente a minha vida e a alma do meu amado pai, que partiu há um ano deixando eternas saudades. Meu amor por ele jamais acabará, assim como o amor de Deus por nós nunca tem fim. Papai, que na luz eterna tenha encontrado a paz. O Senhor segue vivo no meu coração para sempre, assim como de todos nós aqui reunidos. E com muito amor e saudades no coração, lhe peço, dá-lhe, Senhor, o descanso eterno e brilhe para ele a vossa luz. A todos os meus irmãos aqui reunidos em fraternidade, neste elo de amor, agradeço pela presença neste dia de homenagem ao nosso eterno Tocha, meu amado pai, que seguirá vivo em nossos corações eternamente. E eu, seu filho Nauan, seguirei com a missão de levar o seu legado até o meu último suspiro. Que Deus nos abençoe para todos sempre e que possamos seguir a nossa caminhada com amor, fé, resiliência e perseverança. Obrigado. Com a renovação carismática católica, informa a todos que estão abertas as inscrições para o Seminário de Vida no Espírito Santo, que terá início no próximo dia 12. Para fazer a inscrição do Seminário de Vida, procurar um dos servos ou ao final da Santa Missa, aí na frente da Igreja Matriz, na Renovação Carismática, está realizando as inscrições para aqueles que desejam participar do Seminário de Vida no Espírito Santo. Sintam-se chamados a viver essa experiência de amor de Deus e a graça do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada com vigor pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edificou a igreja. Amém. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo, vos ensine por seu exemplo a sempre atrair para Cristo novos irmãos. Amém. Pedro, pelo poder das chaves, Paulo, pelo poder da palavra, e ambos, por sua intercessão, nos conduz àquela pátria onde chegaram merecidamente um pela cruz e outro pela espada. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz, um feliz domingo, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos sempre, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos sempre, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ouça Arcanjo Web Rádio, uma emissora da paróquia São Miguel Arcanjo, no alto da serra de São Miguel, Rio Grande do Norte. A paróquia de São Miguel Arcanjo, em parceria com as rádios da nossa cidade, passa a apresentar, a partir de agora, a Voz da Paróquia. A Voz da Paróquia, um programa de responsabilidade da Pastoral da Comunicação da Paróquia de São Miguel Arcanjo. Entrevistas, meditação da palavra, informativos da paróquia e muito mais. Venha conosco. Está no ar. A Voz da Paróquia. O Pai, o Filho, sua imagem revelou. Olá a todos, bom dia, está no ar mais um programa, A Voz da Paróquia. Quem fala hoje sou eu, Rangel Veira, sou agente de comunicação da PASCOM. Estou com vocês hoje para trazer notícias de nossa paróquia, da Igreja Católica do Mundo e de nossa diocese. Fiquem com a gente que já trazeremos muitas novidades. Comunicar a verdade, o amor, seguir o exemplo de Jesus libertador, a pastoral da comunicação tem sua fonte na Trindade e comunhão. A pastoral da comunicação tem sua fonte na Trindade e comunhão. Agradecemos às rádios parceiras que transmitem esse programa todos os domingos, que abrem espaço para a Santa Missa entrar em suas casas. Obrigado à Difusora AM de São Miguel, Ação Web Rádio, a Liberdade FM, a Venha VFM, a Crioulas FM e a Rádio Web Conquista. Vocês fazem parte da evangelização de nossa paróquia, transmitindo todos os domingos a Santa Missa e abrindo espaço para o nosso programa A Voz da Paróquia, aqui diretamente dos estúdios da Arcanjo Web Rádio. Comunicar a verdade, o amor, seguir o exemplo de Jesus libertador, a pastoral da comunicação tem sua fonte na Trindade e comunhão. E hoje iremos falar sobre algumas festividades que encerraram essa semana. O mês de junho, que é o mês de várias festas em nossas comunidades paroquiais, está se encerrando. Aliás, está iniciando o mês de julho amanhã. E já teremos também uma festa próximo mês, que já vou falar qual comunidade. Tivemos esse mês duas festas de Santo Antônio, duas festas de São João, encerrou ontem mais duas festas de São Pedro, além do trido da Beata Lindalvo, que é conduzido pelas Irmãs da Sagrada Face. Também tivemos a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira lá do município de Venha Ver, e que já alguns agentes irão falar para a gente sobre essas festas que aconteceram essa semana. Ontem se encerraram duas festas, foi a festa lá do sítio Cidade e a festa do Bonito do Acampamento, ambas têm como padroeiro São Pedro. Dia 27 também, quarta-feira, se encerrou a festa do Venha Ver, a festa Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A pastoral da comunicação tem sua fonte na Trindade e comunhão. Nosso trabalho tem que ser dialogal, com fé e vida entre a cultura e social. Relacionar-se com a Igreja internamente e com o mundo moderno externamente. A PASCOM tem seu modelo em Jesus. Iremos ali à cidade de Venha Ver. Iremos conversar com uma agente de comunidade, nossa irmã de caminhada, Patrícia. Patrícia, que está à frente lá da comunidade da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Abençoa esta novena, Virgem Mãe, Senhora Nossa, com a tua proteção, ó Senhora do Socorro, com a tua proteção, ó Senhora do Socorro, Mãe querida, Mãe de Deus, Mãe de um coração bondoso, que recebe os filhos teus, ó Senhora. Recebe os filhos teus, ó Senhora do Socorro. Vem Maria, por piedade, ajudar os pecadores, fazer toda a caridade, ó Senhora do Socorro, fazer toda a caridade, Senhora do Socorro. Esperança, ó Maria, Mãe celeste e alegria, contemplar Jesus um dia, mediante o teu socorro. Contemplar Jesus um dia, mediante o teu socorro. Desta freguesia que desejam ser felizes, se consagrem a Maria, a Senhora do Socorro. Se consagrem a Maria, a Senhora do Socorro. Mãe querida, Mãe de Senhora do Socorro, ofereço estas novenas, ó Senhora do Socorro. Iremos ouve agora nossa irmã encaminhada Patrícia. Patrícia, que é a esposa do meu amigo Melão. Um grande abraço para esse casal aí na cidade de Venha Ver. Patrícia, fale um pouquinho como foi essas festividades aí em Venha Ver. A paz de Jesus e o amor de Maria. Então, falar da experiência vivida na festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro desse ano de 2024... E são tantos os sentimentos que faltam até as palavras para expressar o turbilhão de emoções que passa em nossas mentes. Mas eu posso afirmar que a festa desse ano, ela teve um novo ressignificar. Foi uma festa tranquila, uma festa bem celebrada, onde eu senti a alegria da vida de comunidade. E algo que é preciso destacar foi a presença de Padre Wallison. Foi algo que deu um novo sentido à nossa festa. Seu envolvimento e sua dedicação, desde os primeiros momentos das primeiras reuniões. Então, foi algo que acalmou o coração dos que estão envolvidos na preparação da festa. Então, foi uma festa em paz. E no coração fica o sentimento de alegria e de gratidão. Opa! Vocês ouviram aí a Patrícia falando um pouco da experiência vivida lá na Festa Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Venha Ver. E temos um recadinho aqui também de meu irmão de caminhada, que é agente da Pascão Luiz. Luiz, que é agente da comunidade lá no bonito do acampamento. Lá encerrou-se a festa ontem do... de São Pedro, São Pedro Apóstolo, Pedro Pedra Forte. Fala aí pra gente, Luiz, um pouquinho da experiência dessa festa. Caro povo de Deus, grande alegria que ontem, 29 de junho, nós encerramos mais uma festa aqui na nossa comunidade, né, do Sítio Bonito do Acampamento, festa de São Pedro, né? E este ano a gente teve como tema geral da nossa festa, a exemplo de São Pedro, somos peregrino na oração, né? Um tema proposto pelo Papa Francisco, em que nos pede, né, para que esse ano de 2024 a gente intensifique nossas orações, né? Seja um cristão de mais oração, né? Então, a gente observa que todas as comunidades estão vivenciando essa temática, né, da oração. Então, a gente colocou durante todas as noites do novenário, as 9 noites do novenário, né, o subtema relacionado à oração, à vida de oração, que é muito importante para cada um de nós cristãos, né? A gente sabe que sem oração o cristão ele não consegue caminhar, ele não consegue fortificar, né, a fé, né? A gente consegue ficar forte na fé através da oração. E a oração ela é muito importante, né, porque ela nos ajuda na nossa caminhada do dia a dia. Né? Um cristão sem oração, ele é como uma pessoa sem uma trilha, sem um caminho. Né? Então, a oração ela nos direciona, né, a Jesus Cristo, né? Ele que é a pedra fundamental, né? Ele que nos ajuda na nossa caminhada, Ele que nos dá a salvação. Então a gente precisa sempre estar atento, né, a essa situação, né? Assim, durante, né, esse período festivo, né, um período em que para a gente é como um período de retiro, em que a gente cria ali uma rotina durante aqueles 11 dias, né, 9 noites de novena, tem a missa de abertura e a missa de encerramento, além, né, claro, da missa da saúde dentro do novenário, né? Então são 11 dias, né, de um retiro espiritual que a gente cristão católico faz, porque a gente medita, escuta a palavra de Deus, se alimenta da palavra, né, e da comunhão também com os irmãos, porque durante esse período a gente está em comunhão com os irmãos ali da comunidade e de outras comunidades que vêm até a comunidade da gente, e a gente acolhe com muito amor, com muita alegria sempre, né? Então isso é muito importante. O período da festa do padroeiro, eu sempre falo que é um período muito forte em que a comunidade ela vivencia um dos pontos mais altos de sua fé, né? Porque ali a comunidade se reúne, a comunidade trabalha junto para que aconteça, né, a festa, né? Isso é importante, né? Porque é um período em que unifica mais, né? Cria mais aí um espírito de unidade na comunidade, né? E aí a gente começa desde a peregrinação, né, ali das primeiras reuniões, né, a gente já começa ali a se envolver e a envolver a comunidade nas coisas, né, que vai precisar para que aconteça a linda festa. Então é um momento muito importante, um momento forte, em que todas as pessoas são convidadas a participar, a se envolver, né, e fazer com que a festa seja realmente linda e que a gente saia sempre da festa, né, com um espírito renovado, né, com um espaço, né, renovado, porque é esse o objetivo da festa, né, em que a gente fortifique mais a nossa fé, a nossa vida de oração, né, seja cristãos mais autênticos, cristãos mais verdadeiros, né. A festa é isso. Então a gente só tem que agradecer a Deus por esse momento, por esse ano a gente ter vivenciado mais uma festa. A gente agradece a todas as pessoas que nos ajudaram para que acontecesse, né, essa festa. Então a gente agradece a nossa comunidade, a todas as comunidades, as pessoas que compraram rifa, que venderam. A gente agradece as pessoas que fizeram suas doações, seja para a barraca, para colocar prêmios no Festival de Prêmio, né? Então, nós agradecemos imensamente. Se Deus quiser, o próximo ano a gente vai estar realizando mais uma festa, na graça de Deus e pela intercessão de São Pedro. Que Deus abençoe a cada um de nós. Tenham todos um ótimo, né, um ótimo domingo e um ótimo início de semana. Paz e bem, um ótimo dia. firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo, pastor, reza pela tua igreja, São Pedro, protetor, reza pela tua igreja, São Pedro, protetor, ajuda o povo a caminhar, na tua igreja sem vacilar, ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo, pastor, reza pela tua igreja, São Pedro, protetor, reza pela tua igreja, São Pedro, protetor. Entre na praia, barco no mar, e a tua igreja a navegar, ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo, pastor, reza pela tua igreja, São Pedro, protetor, reza pela tua igreja, São Pedro, protetor. Ensina a gente evangelizar, nova semente a semear, ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo, pastor, reza pela tua igreja, São Pedro, protetor, reza pela tua igreja, São Pedro, protetor. Vocês ouviram aí dois testemunhos de quem participa, de quem é envolvido com essas festividades nas comunidades, da importância que ela tem. Vocês viram aí Patrícia, lá vem falando sobre fechando o perpétuo socorro, e ouviram Luiz Ferreira, lá do Bonito do Acampamento, falando um pouco sobre a vivência da festa de São Pedro no sítio Bonito do Acampamento. Vamos agora lá no sítio Cidade. Nosso amigo Cláudio Pinheiro, grande Cláudio, da à frente aí da comunidade, da capela de São Pedro, no sítio Cidade. Ele vai dar um pouquinho do testemunho e como é viver essa festividade de São Pedro, que foi encerrada ontem lá no São Pedro. Olá, meus caros irmãos e irmãs radiovintes. Eu sou Cláudio, agente pastoral da comunidade do sítio Cidade. Represento aqui a capela do nosso padroeiro. Gostaria de falar um pouco da nossa festa 2024 deste ano. Foi uma bênção muito grande. Desde 1996, ou seja, há 28 anos, essa é a 28ª festa que a gente celebra aqui na nossa comunidade do Sítio Cidade. Esse ano a comunidade e os que aqui vieram foram convidados a refletir o tema São Pedro nos inspira a viver a fraternidade e a amizade social. E tivemos os subtemas de todas as noites que foram refletidos pelos convidados que aqui vieram, né, as pessoas que refletiram o Evangelho, a Palavra de Deus, que vieram de várias comunidades, várias regiões da nossa paróquia e de outras paróquias também que aqui vieram para refletir junto com a gente. E eu estava até vendo, conversando com a nossa equipe e a gente percebendo que esse ano, 2024, foi um ano de muita participação. Acredito que nesses 28 anos, esse ano foi a que deu mais gente, a que mais participaram. Desde região de VAV, dentro da nossa paróquia, né? De VAV, de Coronel João Pessoa, e aí de outras cidades, pessoas que vinham em caravanas. Foi assim uma festa muito bonita. E se encerrando, né, agora é com a missa, que foi celebrada às 5 horas da tarde, hoje 29, uma missa também muito bem participada, procissão com muita gente, e sendo assim, a gente agradece muito a Deus por esse santo e abençoado momento, porque sempre digo que o momento mais bonito de uma comunidade é a festa do seu padroeiro, porque ali a gente se encontra com um amigo, com irmãos que há tempo a gente não se encontrávamos, e aqui a gente se irmana, a gente se abraça, a gente conversa, a gente reza, a gente se anima e a gente fortalece cada vez mais os nossos laços de amizade. Por isso agradeço a todos que bem participaram, agradeço a todos que vieram à nossa comunidade e pedimos as bênçãos e as graças de São Pedro, que no ano de 2025, ou seja, no ano vindouro, a gente possa estar com saúde e com muitas graças para participarmos novamente. Um bom dia a todos e que São Pedro nos abençoe. De lá, ficaram muito em festa quando tiveram essa notícia. Eu vou aqui passar para vocês ouvirem o anúncio dado pelo vigário Padre Flávio, Padre Flávio, que ele é de Mossoró, muito conhecido. Ele vai lá em Assu junto com o bispo e mais alguns padres que já estiveram lá e outros que já ocupo esse estudo. Então, anúncio e a cidade lá está em festa. A paróquia de São João Batista está em festa porque eles vão ser sede de uma nova diocese no nosso estado. Ouçam com atenção. Novo projeto de diocese é anunciado ao Rio Grande do Norte. O arcebispo de Natal, Dom João Cardoso, propôs ao bispo de Mossoró, Dom Francisco de Sales, uma parceria histórica para a criação de novas dioceses no estado do Rio Grande do Norte. A proposta inclui a designação do município de Açu, atualmente parte da diocese de Mossoró, atualmente parte da diocese de Mossoró, como a sede da futura diocese do Vale do Açu e da região salineira do estado. Vocês ouviram aí a festa lá no domingo passado, hoje está com 8 dias, esse anúncio foi dado e pegou todos de surpresa. Já era um sonho muito antigo da uma paróquia que já tem quase 300 anos de história de se tornar uma diocese. Foi anunciado também pela diocese, os padres queriam compor esse estudo para viabilizar as paróquias que iriam integrar essa nova diocese. Eles farão parte de um estudo sobre o projeto de criação de duas novas dioceses no Rio Grande do Norte. Como eu falei, uma provavelmente será Santa Cruz. Eles vão viabilizar ali as paróquias que podem integrar essa nova sede episcopal. Uma vez que, na configuração de novas circunscrições, possibilidade de umas é Açu, né? Açu e Santa Cruz, que estão nesse estudo para viabilizar Açu como futura diocese, e outras paróquias ali adjacentes são Padre Augusto Forte Melo, ele é da paróquia de Santa Luzia, o pároco administrativo da nossa catedral em Santa Luzia, lá em Mossoró. Padre Carlos Ítalo, padre administrador da paróquia de São João Batista em Açu. Padre Manuel Pereira Henrique de Araújo, da paróquia Bem-Aventurada Lindau e São Cristóvão, também Açu. Açu que tem duas paróquias. Os dois pais de lá, junto com o padre da catedral Flávio de Melo, ele lá, Padre Flávio Augusto, ele vai compor junto também com Padre Possídio Lopes, muito conhecido Padre Possídio, nosso aqui, que ele teve há 6 anos ali na cidade de Pau dos Ferros. Eles que quatro irão fazer parte desse estudo, que irá ver ali as paróquias que irão se juntar a Sul em uma nova diocese para o Rio Grande do Norte. Nada como São Pedro dizia, né? Ele, São Pedro, tem pedra forte, a música já fala, e sobre também o evangelho foi claro de hoje, né? Pela passagem que Jesus dizia que sobre essa pedra você edificará minha igreja. Então é festa para todos nós, temos novas dioceses, novos padres vão surgir, novas vocações serão descobertas, e à medida que o bispo da Arquidiocese Natal necessitou disso foi pelo vasto tamanho das paróquias, as distâncias, para poder ele acompanhar. Que todo bispo é bom estar sempre presente, ele acompanhando, pastoreando, vendo as necessidades das paróquias. Do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo, pastor, reza pela tua igreja. Reza pelas essas novas dioceses, São Pedro, que sejam todos bem acolhidos, sejam novas dioceses de muitos frutos para o reino de Deus, não é isso? Oh, unidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti, professando todos uma só fé, nós iremos a ti, armados com a força que vem. As igrejas, elas que são pedra forte, elas que são alimento também para espiritual, elas que estão sempre no cotidiano de vários municípios do Brasil, principalmente no interior. Elas são casas de orações. E as dioceses são um centro administrativo que cuida dessas paróquias. É Santa Cruz, de Santa Rita de Cássia, muito conhecida, e Açu, ali no Vale do Açu, também muito conhecida no Rio Grande do Norte. Serão sedes de novas dioceses ali, de circunferências que irão estar mais perto das paróquias, mais perto dos centros administrativos, para poder bem reger e bem desenvolver as paróquias. Desenvolvimento esse espiritual em busca de vocações, em busca de catequizar melhor ainda as nossas vidas, catequizar nosso mundo espiritual, que é o que o mundo realmente necessita. Espiritualmente, fisicamente, a gente trabalha o dia a dia, vai em busca do nosso pão, mas também tem aquele alimento espiritual. Então a igreja está sempre nos aproximando mais ainda de formas administrativas também. Criação de novas paróquias, criação de novas dioceses. Antes São Miguel pertencia à arquidiocese de Recife e Olinda. E como as estradas para poder chegar um padre de São Miguel, para dar necessidade de São Miguel a Recife e Olinda, deveria ser muito difícil naquela época, por questões de estrada, rodovias. Por mais que a nossa não seja de boa qualidade, mas hoje a gente tem ainda pelo menos mais livre acesso de uma cidade a outra. Depois passou a pertencer ali a João Pessoa, depois passou a pertencer à arquidiocese de Natal, nossa paróquia de São Miguel. Com o tempo foi que desmembrou-se Natal, desmembrou-se Mossoró. Então pegou essa parte todinha aqui de Mossoró da atual diocese, que agora irá se desmembrar a sua, e com certeza ali algumas paróquias ali do Vale do Açu, que pertence à diocese, será também pertencerá à sua. Tendo em vista também que vai vir algumas paróquias que pertencem à arquidiocese de Natal, devido a ser muito longe de Natal e mais próximo a Sul, que vai ficar na nova sede episcopal. E essa que vocês escutam é Marcha da Igreja. Ela reflete bem sempre essa questão, eu falei, que as igrejas buscam sempre as ovelhas. E agradecer mais uma vez as nossas rádios parceiras, a Difusora AM, Ação Web Rádio, Liberdade FM, Venha Ver FM, Crioulas FM, Rádio Web Conquista. Obrigado pela parceria de todos os domingos aqui com a gente. Também nós, hoje temos um convite especial para vocês, vocês que são devotos de Frei Damião, vocês que estão sempre ajudando a nossa paróquia na construção do memorial, e que esse memorial não estaria assim, teria iniciado, se não fosse a fé ao nosso santo nordestino, não é isso? Hoje é a missa lá no Cruzeiro, de frente ao Cemitério Novo. Frei Damião. A paróquia de São Miguel Arcanjo convida todos os paroquianos e devotos de Frei Damião a participarem da missa motiva em sua homenagem. Será hoje às 19 horas no Cruzeiro de Frei Damião. Você e toda a sua família são os nossos convidados especiais. É hoje, a partir das 19 horas no Cruzeiro de Frei Damião. Venha participar da missa motiva em homenagem a Frei Damião. Atenciosamente, Paróquia São Miguel Arcanjo. Frei Damião, meu bom Frei Damião, o seu perdão numa confissão faz um bom cristão. Frei Damião, meu bom Frei Damião, eu sou nordestino, eu estou pedindo a sua bênção. Pois é, hoje a missa lá no Cruzeiro de Frei Damião, onde primeiro, segundamente começou a fé, mais ainda em Frei Damião aqui. Primeiramente foi nas Santas Missões, muita gente ficou devota dele, conhece os sermões dele, ouviu os sermões dele. Inclusive todos nos dias de segunda a sexta, aqui pela Arcanjo Web Rádio e algumas rádios parceiras, nós apresentamos o programa Nas Pegadas de Frei Damião, onde a gente traz testemunhos, histórias, onde a gente relata e relembra Frei Damião para nossos micaelenses e de região. Também a gente muito sabe dessa construção do Memorial Frei Damião, que ela está sendo construída pelo povo e para o povo. Ela não é uma coisa, uma construção privada de uma pessoa só. Ela é do povo, ela é nossa, de quem contribui e de quem ajuda. Então, se você tem aquele carnezinho que ajuda, é uma construção lá no sul do Brasil, no norte, em alguma coisa, também passa na secretaria de nossa paróquia. É, deixa sua doaçãozinha. Porque doar lá fora, não doar aqui onde você está vendo seu dinheiro ser investido. Você quer ajudar na construção do Memorial Frei Damião em São Miguel, no Rio Grande do Norte, e ainda não sabe como? É simples e fácil. Temos os carnês de contribuição mensal, de onde você doa um valor simbólico todo mês. Além da lojinha no memorial com artigos religiosos, também temos o bazar com vestuário novos e usados em ao lado da Igreja Matriz. Comprando em um desses locais ou adquirindo o carnê mensal, tudo será destinado à construção. Para você que mora longe e quer ser um colaborador, temos também o Pix, que é o CNPJ 08264110046-19. Agora ficou fácil para você fazer sua doação e ajudar no Memorial Frei Damião em São Miguel, no Rio Grande do Norte. Nessa obra eu boto fé. Nessa obra eu também coloco fé. Vocês são convidados a contribuir. Nós estamos lá na parte do reboco do memorial, depois várias muitas coisas ainda para poder deixar ele totalmente pronto, que é uma obra, quem já conhece lá, enorme, uma obra que o povo está construindo para o povo, para um memorial voltado a Frei Damião, a quem realmente teve aqui, assim como Pedro, Paulo, que hoje é a festa litúrgica deles, São Pedro e São Paulo. São Paulo, que é uma história de conversão muito forte para essa igreja. Quem conhece a história de São Paulo, ele era um soldado e ele perseguia os cristãos. Nós que acreditamos em Cristo, que queremos viver na igreja, ele acabava perseguindo e matando. Porém, em uma de suas visões, ele se deparou com quem? Com Jesus, apareceu e pediu a ele trégua. E a partir desse momento, ele não, Jesus, como brilha muito, aí você não consegue ver o rosto de Jesus, porque ele brilha tanto. Dizem que até o sol é Deus, por brilhar tanto. Muita gente tem essa comparação, que não consegue olhar para o sol, porque o sol é Deus. Assim também é Deus. Deus, a gente não consegue enxergar o rosto dele, porque brilha muito, muito esplendor, muita luz, divindade. E Paulo, ao se deparar com Jesus, pedindo trégua, explicando quem era ele, ali, a partir daquele momento ele ficou cego. E Jesus disse: vai à tua casa, vai vir a pessoa fulano de tal, eu não recordo o nome agora, e ele vai te curar. E assim Jesus fez, pediu para essa pessoa ir lá curar Paulo. E essa pessoa foi lá, quando chegou e encontrou Paulo, Paulo já disse o nome. Seu nome é fulano de tal. E ele disse, como você sabe seu nome? Porque Jesus me disse que você vinha curar minha cegueira. E a partir daquele momento, Paulo se converteu ao cristianismo. Porém, ele não foi só apenas um cristão, aquele de ir à igreja, de fazer suas orações. Ele foi um cristão de evangelizar e de ensinar. E de, também ele foi um cristão que, antes de tudo, ele teve a conversão. E a primeira conversão de tudo é o quê? Se confessar. Primeiro início para a nossa conversão é a confissão. Quando você se confessa, você se abre e você, na verdade, naquele momento, recebe a orientação do que é necessário para a nossa vida, não só física, mas para a nossa vida espiritual. E Paulo foi um grande exemplo de conversão e de fé para a nossa igreja. Quem conhece a história de Paulo, procure conhecer, ler Atos dos Apóstolos, procure ver as cartas de São Paulo a Coríntios, que vocês entenderão um pouco sobre, mais ainda sobre essa conversão de Paulo. E também tem um filme, Paulo Apóstolo, tem nas plataformas de filme Brasil afora, mundo afora, Paulo Apóstolo. Pois é, minha gente, por aqui chega o nosso horário. Agradecer mais uma vez as nossas rádios parceiras, mas antes de tudo, nossa programação para o dia de hoje. Ainda hoje, agora 10 horas, vai ter missa lá na comunidade de Pescaria, na capela de Senhora Santana. Às 11 horas é a missa dominical lá no Memorial Frei Damião, hoje 11 horas. E às 19 horas teremos a missa em Coronel João Pessoa e em Venhavei também a missa no Cruzeiro, de frente ao Cemitério Novo, tá certo? Não teremos a missa aqui na Matriz às 19 horas não hoje, por conta que vai ter a missa lá no Cruzeiro, de frente ao Cemitério Novo, tá certo? Obrigado à Difusora AM de São Miguel, à São Web Rádio, à Liberdade FM, à Venha Ver FM, à Crioulas FM, à Rádio Web Conquista, por retransmitir o programa A Voz da Paróquia, aqui diretamente dos estúdios da Arcanjo Web Rádio. E baixe o aplicativo da Arcanjo Web Rádio, minha gente. É um aplicativo gratuito, um aplicativo que está 24 horas no ar. É um aplicativo onde vocês poderão estar acompanhando a programação de nossa semana da nossa paróquia. Além da programação semanal, vocês também vão estar por dentro informado e ouvindo muitas canções, ouvindo música católica, ouvindo música cristã. Temos os programas todos os dias, de 2 até as 5, são programas ao vivo em nosso aplicativo. Tá certo? Fiquem com Deus e até mais, se Deus quiser. Bom domingo a todos. Ouça Arcanjo, o Web Rádio, uma emissora da paróquia São Miguel Arcanjo, no alto da Serra de São Miguel, Rio Grande do Norte. Seja o príncipe São Miguel, que por Deus onipotente pelejou contra a luz mel, que por Deus onipotente pelejou contra a luz. Você está ouvindo a ZYJ 940, Rádio Difusora M, 1370 kHz, a rádio da cidade. Da cidade, São Miguel, Rio Grande do Norte. Existia entre nós dois, sem esperar que depois fosse tudo se acabar. Mas neste mundo, que o perfeito não tem vida, não merecemos, querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor, para sempre te levou, nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor. Aquele filho seria nossa alegria. Eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. Vi seu sorriso aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo sem poder me despedir. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. Vi seu sorriso aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo sem poder me despedir. Amor perfeito existia entre nós dois, sem esperar que depois fosse tudo se acabar. Mas neste mundo que o perfeito não tem vida, não merecemos, querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor para sempre te levou, nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor. Aquele filho seria nossa alegria. Eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. E seu sorriso aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo sem poder me despedir. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. Vi seu sorriso aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo sem poder lhe despedir. Sucesso, sucesso e mais sucessos. E Tome Músicas. Senhor carreteiro, meu muito obrigado por essa carona que o Senhor me deu. Durante a viagem vamos conversando e assim eu lhe conto o que me aconteceu. Nesse mundo quase sem ninguém. Depois de um abrigo houve a separação. Papai foi embora em um caminhão, igualzinho a este que o senhor tem. Isso aconteceu já faz tanto tempo, mas trago guardado em minha memória. Depois de alguns anos mamãe faleceu. Daí por diante jogado fora, mas trago comigo uma foto antiga que mamãe tirou um dia com meu pai. Talvez o Senhor até nos tenha visto que nosso destino é tão imprevisto, igual a viagem que vem que vai. Vejo que seus olhos já estão vermelhos, talvez seja o sono. Já chegando, encoste a carreta e descanse um pouco. Pois não acredito que esteja chorando. Eu sei que o choro é um santo remédio. Toda vez que choro, a tristeza vai. Agora eu sigo por outro caminho, mas vou dar-lhe um beijo com muito carinho, como se eu estivesse beijando meu pai. Faz tanto tempo, mas trago guardado em minha memória. Depois de alguns anos, mamãe faleceu. Daí por diante, fui jogado fora, mas trago comigo tipo uma foto antiga que mamãe tirou um dia do meu pai. Talvez o Senhor até nos tenha dito que nosso destino é tão imprevisto, igual a viagem que vem e que vai. Vejo que seus olhos já estão vermelhos, talvez seja o som que esteja chegando. Encoste a carreta e descanse um pouco, pois não acredito que esteja chorando. Eu sei que o choro é um santo remédio, toda vez que choro a tristeza vai. Agora eu sigo por outro caminho, mas vou dar te um beijo com muito carinho, como se eu estivesse beijando meu pai. Rádio Difusora M. A maior produtora do Brasil, Vestido de Chita Produções. Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu algo e foi embora, nem se despediu de mim. Chegou contando as horas, bebeu água e foi embora, nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim, nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi embora, nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi embora, nem se despediu de mim. Te sossega coração, que esse amor renascerá. Faz-se um dia mais em outro, aí então quando ele voltar. Quebra o pote e a quartinha, bota fogo na camarinha, que ele vai se declarar. Quebra o pote e a quartinha, bota fogo na camarinha, que ele vai se declarar. Vamos! Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, hein, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, hein, por que tamanha judiação? E até mesmo a asa branca bateu asas pro sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Já faz três noites que pro norte relampeia, asa branca ouvindo o ronco do trovão. Já bateu asa e voltou pro meu sertão, ai ai eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. Já bateu asa e voltou pro meu sertão, ai ai eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. A seca fez a deserta da minha terra, infelizmente Deus agora se lembrou de mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhadores. De mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhadores. É o centenário do rei. Oi! Tudo em volta é só beleza, só de abril tem a mata em flor, mas o aço preto, cego dos olhos, não veja a luz, aí canta de dor. Mas o aço preto, cego dos olhos, não vendo a luz, aí canta de dor. Mas foi por ignorância

patrão disse: vaqueiro está com a carreira encerrada. Pegue sua rede e seu saco, aqui não lhe devo nada. Lugar de vaqueiro velho é morrer no meio da estrada. Pegou sua mala e foi seguindo naquela estrada. Deu uma boina por teira, correu toda vacarada. O ravão quando dizia: fica meu velho camarada. Os cavalos relinchavam batendo o pé no morão. A bezerrama chorava como quem diz não vá não. E o vaqueiro coitado seguiu naquele estradão. Depois que ele saiu, foi que o patrão foi ver o valor de um vaqueiro que ele pôde perder. Desde o dia em que saiu, o gado começou a morrer. Ali naquela fazenda não tinha mais alegria. Tava se acabando tudo, todo dia boi morria. E o patrão desesperado não sabia o que fazia. Um dia o patrão falando: o que que eu fiz, meu senhor? A mulher dele escutando ligeiro lhe respostou: está pagando a maldade que fez com quem te ajudou. E o patrão se levantou, se disse muito ligeiro: minha mulher, vou agora andar o Brasil inteiro. Gasto o que for preciso, mas eu trago meu vaqueiro. Pegou o seu carro e foi andando muito apressado. Chegando na capital, perguntou para o delegado: você me viu um vaqueiro que andava desprezado? O delegado disse: sim, eu vou dizer para você. Com saudade da fazenda onde não pôde viver, pediu pra ficar aqui até o dia de morrer. O patrão ficou suado em um grande desespero. Pediu para o delegado: deixa eu ver o meu vaqueiro. Pra salvar minha fazenda eu pago qualquer dinheiro. E o delegado ligeiro do patrão fez o mandado. Quando ele viu seu vaqueiro naquela cela deitado, lhe abraçou e disse a ele: me perdoe que estou errado. E o vaqueiro levantou-se e disse: tá perdoado. O patrão veio me buscar para cuidar do seu gado. Ele disse: sim, senhor, desde o dia em que deixou, tá tudo desmantelado. E o vaqueiro ligeiro acompanhou seu patrão. Chegando lá na fazenda, foi tão grande a animação. O gado rala e pulava, e os cavalos relinchava, pedindo boi no morão. No mesmo dia o patrão ligou pro Brasil inteiro, preparou uma vaquejada e convidou todos os vaqueiros. Daquele dia pra cá, a paz começou a reinar na casa do fazendeiro. Para os queridos patrões, amado da nota 100, e para aqueles que são ruins, eu não dou nenhum que tem. Peço quem for fazendeiro,

e o seu sorriso. Aonde foi seu coração? Aonde foi parar? Aonde foi dormir tanta promessa? Aonde foi, querida, sua grandeza? Cada carícia sua, o beijo seu e o seu sorriso. Aonde foi seu coração? Aonde foi parar? Se existe um outro amor, não tente esconder, não tente me enganar, não vai adiantar. Preciso de você e essa grande chama jamais se apagará. Pra sempre vou te amar. Aonde foi dormir tanta promessa? Aonde foi, querida, sua grandeza? Sucessos e Todome Músicas. Deixa eu entrar, abre a porta do seu coração, me tira desse frio e solidão. Eu não vou desistir de você. Deixa eu provar que você não está feliz. Conheço cada gesto seu e nada vai me fazer te esquecer. Deixa eu te fazer a mulher mais feliz. Eu sempre acreditei que fosse pra durar e você não acreditou. Mas eu sempre achei amor no seu olhar. por medo talvez não quis se entregar. Eu quero olhar de novo pra você, e os seus olhos é que vão alguma vez alguém já te amou mais do que eu. Deixa eu entrar, abre a porta do seu coração, me tira desse frio e solidão. Eu não vou desistir de você. Deixa eu provar que você não está feliz. Conheço cada gesto seu e nada vai me fazer te esquecer. Deixa eu te fazer a mulher mais feliz. Eu quero olhar de novo pra você, e os seus olhos é que vão dizer se alguma vez alguém já te amou mais do que eu. Seu coração, me tira desse frio e solidão. Eu não vou desistir de você. Deixa eu provar que você não está feliz assim. Conheço cada gesto seu e nada vai me fazer te esquecer. Deixa eu te fazer a mulher mais feliz. Fazer a mulher mais feliz. Tudo que eu mais quero nessa vida é fazer de você a mulher mais feliz. Rádio Difusora M. Simplesmente diferente. Já são 6 da manhã. Fui na cozinha fazer o café. O leite ferveu, caiu no fogão. Na sanduicheira queimei o pão. Onde está você? A minha rotina está tão mudada. Minha cabeça não concentra em nada. São 2 dias sem você aqui. 48 horas sem dormir. Onde está você? Voltar a viver, yeah. Onde está você pra fazer o café?

sem motivo. Quanto amor em vão, não há mais nada a fazer. É melhor assim pra nós dois. Me cansei de deixar pra depois. Já chegou ao fim nosso amor. Te falar goodbye, goodbye. Você está ouvindo a ZYJ 940, Rádio Difusora M, 1370 kHz, a rádio da cidade. Da cidade, São Miguel, Rio Grande do Norte. Na escola, quando eu via você, meu coração batia forte. Eu nem sabia porquê. Eu era apenas um menino descobrindo a paixão. Eu te olhava todo o tempo e nem sabia a razão. Até que um dia seus olhos olharam os meus, sua mão na minha mão tocou. Primeiro beijo me fez entender. O que eu sentia era amor. Tudo parecia um sonho. Dentro de mim era só felicidade. Até que meu pai me falou: meu filho, nós vamos pra outra cidade. Cresci longe da menininha. Eu nunca esqueci a minha menininha. Tô chegando, eu voltei pra gritar: te amo, te amo, te amo, te amo. Ah, avisa que eu tô voltando, avisa que eu tô chegando, eu voltei pra gritar: te amo, te amo, te amo, te amo. Até que um dia seus olhos olharam os meus, sua mão na minha mão tocou. O primeiro beijo me fez entender. O que eu sentia era amor. Tudo parecia um sonho. Dentro de mim era só felicidade. Até que meu pai me falou: meu filho, nós vamos pra outra cidade. Cresci longe da menininha. Eu nunca esqueci a minha menininha. Ah, avisa que eu tô voltando, avisa que eu tô chegando. Eu voltei pra gritar: te amo, te amo, te amo, te amo. Da minha menininha, que saudade da minha menininha, oh, que saudade da minha menininha, que saudade da minha menininha. We'll be right back.

Você está ouvindo a ZYJ 940, Rádio Difusora M, 1370 kHz, São Miguel, Rio Grande do Norte, a rádio da cidade, da cidade. Você sabe o quanto eu amo você. Sei que sou muito ranzinza e falo demais. Sei que conselho de pai às vezes machuca e deixa a cabeça do filho maluca. Mas o que eu não quero é ver você sofrer. Filho, eu nunca te esqueço, nem um só segundo. Com muito amor lhe pusemos no mundo, pra te dar carinho e cuidar de você. Filho, você é o sonho que a vida inteira eu sonhei. Você é a graça divina que nesta vida alcancei. Por você dou minha vida, de você não abro mão. Você é a grande magia que alegra o meu coração. Se você sai pelas ruas, eu me preocupo. Enquanto você não chega, eu não posso dormir. Nunca parei pra pensar que pudesse crescer. Você continua o meu lindo bebê. Filho nunca cresce diante dos pais. Preste atenção no que eu digo, tente me entender. Enquanto eu puder nesse mundo viver, estarei do seu lado, te amo demais. Filho, você é o sonho que a vida inteira eu sonhei. Você é a graça divina que nesta vida alcancei. Por você dou minha vida, de você não abro mão. Você é a grande magia que alegra o meu coração. Você é a grande magia que alegra o meu coração. Sucesso, sucesso e mais sucessos. E Todome Músicas. Saí de casa já de saco cheio. Caí no mundo sem pensar em nada. Eu fui largado sem erar nem ver. Eu tamo ouvindo lá. Me vi perdido, andando feito um doido. Ela blefou e eu bobo entrei no jogo. Fui o mais que sua atenção.